andrecidesmoral.com.br. E pra cantar comigo essa canção eu convido Michele Bato, chega pra cá, meu amor. Ô Emerson, você tem outra? Eu já estou desconfiada que tem outra mulher. Quando chega em casa não me quer. Desliga o celular, vai pro quarto e nem liga pra mim. Vira pro outro lado e vai dormir. Eu já estou desconfiada que tem outra mulher. Quando chega em casa e não me quer. Desliga o celular, vai pro quarto e nem liga pra mim. Vira pro outro lado e vai dormir. Esse teu ciúme tem nada a ver. A mulher que eu amo é só você. E no trabalho estou cansado, vou descansar. Se desliga o celular é pra ninguém ligar. Esse teu ciúme tem nada a ver. A mulher que eu amo é só você. E no trabalho estou cansado, vou descansar. Se desliga o celular é pra ninguém ligar. Você tem outra? Eu não. Ô Michele, cê é a dona, dona do meu coração. E Emerson tem outra? Eu não. Ô mulher, você é a dona, dona do meu coração. Mas você tem outra? Eu não. Ô mulher, você é a dona, dona do meu coração. E Emerson tem outra? Eu não. Ô Michele, cê é a dona, dona do meu coração. Isso é Emerson Queiroz, o chefe do piseiro. André Cidis, o rural. Eu já estou desconfiada que tem outra mulher. Quando chega em casa não me quer. Desliga o celular, vai pro quarto e nem liga pra mim. Vira pro outro lado e vai. Já estou desconfiada que tem outra mulher. E quando chega em casa não me quer. Desliga o celular, vai pro quarto e nem liga pra mim. Vira pro outro lado e vai dormir. Esse teu ciúme tem nada a ver. A mulher que eu amo é só você. E no trabalho estou cansado, vou descansar. Se desliga o celular é pra ninguém ligar. Esse teu ciúme tem nada a ver. A mulher que eu amo é só você. E no trabalho estou cansado, vou descansar. Se desliga o celular é pra ninguém ligar. Você tem outra? Eu não. Ô Michele, cê é a dona, dona do meu coração. Emerson, você tem outra? Eu não. Ô mulher, você é a dona, dona do meu coração. Mas você tem outra? Eu não. Ô mulher, você é a dona, dona do meu coração. Emerson, tu tem outra? Eu não. Ô mulher, você é a dona, dona do meu coração. Obrigado, Michele Matos. Tamo junto, minha linda. Essa é pra tocar em todo o Brasil. Emerson Queiroz, o chefe do piseiro. Valeu!